está na área. Palio Agressiva. 12 volts. O pesadelo da concorrência. Agressiva. Projetado pela empresa Cabal Tech Sound de Icoaraci. Agressiva. Açaí Mix. Sabor e qualidade em primeiro lugar. Vai começar o agito. Vai começar o agito. Agressiva. Feita para ser comentada pela concorrência. E mostrando como se toca com qualidade e humildade acima de tudo. Dale Bruno Silva! DJ Bruno Silva, DJ Icoaraci! Hoje a farra vai até de manhã, no melhor point de Maracanã. No bar da Caboa vou ficar muito louca, com os meus amigos curtindo numa boa. No comando Fábio Produções, sempre trazendo as melhores atrações. De sexta a domingo rola agito pra galera, seja bem-vindo aqui à sua festa. Açaí Mix, sabor e qualidade em primeiro lugar. Agressiva. Só surubinha de leve, termina maluca. Depois daqui, fica mais botona na rua. Só surubinha de leve, termina maluca. Depois daqui, fica mais botona na rua. Depois daqui, fica mais botona na rua. Depois daqui, fica mais botona na rua. Depois daqui, fica mais botona na rua. Tipo do joguinho, esse aqui, ó. Pega a visão, tipo do joguinho, esse aqui, ó. Aquele pica. É DJ Bruno Silva. Só surubinha de leve, termina maluca. Depois daqui, fica mais botona na rua. Só surubinha de leve, surubinha de leve, termina maluca. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Tumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Aqui Agressiva, 12 volt. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Aqui é Bruno Silva, se diz, meu amor. Açaí Mix, sabor e qualidade em primeiro lugar. Vai com suas amigas pra lá, pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá, pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Em cima da outra, ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Açaí Mix, sabor e qualidade em primeiro lugar. Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu volta, menina. Agora você vai sentar. Uma tapinha na potranca do tutum, ela balança e o lhe chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Uma tapinha na potranca do tutum, ela balança e o lhe chama de malandra. Ela projetado pela empresa Cabal Tech Sound de Ico Araci. Ela balança e o lhe chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tá mandando começou no duelo, né? Do DK tá mandando Cabal Tech Sound. Ganha, jogando vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando, ganha, jogando vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando, ganha, jogando vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando, ganha, jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo. Pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim você é a número um. E aí, Junior Santorini, tua música tá vendendo mais do que água mineral, viado. O Silva, Silva é o Silva Mané. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela açaí vai se vingar. Sabor e qualidade em então primeiro joga, lugar. Então joga o cocô. Então joga, vai mostrar. Joga o cocô. Aqui é CTS, seu bosta. See you.